Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora, pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, para que você recorde a era de ouro do rádio. Na abertura, nesta manhã de domingo, nós vamos atender a missiva que vem da cidade de Araraquara. Aliás, a morada do sol também amanhece ao sol. De Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Quem nos escreve é o senhor Domício Souto, que reside na Avenida Espanha, em Araraquara, e ele gostaria de ouvir, com o saudoso tenor Paulo Fortes, do Mário Lago, a composição número 1. Bandinha Joia também, nossa passarela sonora, para executar, de vários autores, uma seleção com músicas natalinas, já que estamos em dezembro, aguardando o Papai Noel. Ainda para ele, senhor Domício Souto, da cidade de Araraquara, Nelson Gonçalves, em arranjo maravilhoso, do Radamés. Nelson Gonçalves canta, do Erasmo Silva, Escrava da Saudade. Passaste hoje ao meu lado, vaidosa de braço dado, com outro que te encontrou. E eu relembrei comovido o velho amor esquecido que o meu destino arruinou. Chegaste na minha vida, cansada, desiludida, triste mendiga de amor. E eu, pobre, com sacrifício, fiz um céu do teu suplício, pus risos na tua dor. Mostrei-te um novo caminho, onde com muito carinho levei-te numa ilusão. Tudo, porém, foi inútil. Eras no fundo uma fútil e foste de mal em mal. Satisfaz tua vaidade, muda de tono a vontade, isso em mulher é comum. Não guardo frios rancores, pois entre os teus mil amores eu sou o número de luz. Cachimbeira fica sempre a tarde inteira na porta do barracão. No seu banquinho sentada, contando pra garotada passagem da escravidão. Preta velha é diferente, sua voz tão comovente, também gosto de escutar a mim. Traz tanta lembrança que ao meu tempo de criança eu bem quisera voltar. Hoje, num triste resumo, embaforada de fumo, conto um caso de amor. Era um dia uma escrava, muito feliz e que amava, lá no engenho feitor. E nessa reminiscência, traindo-lhe a consciência, chorando assim terminou. Que me vale a liberdade, sendo escrava da saudade que nunca mais me deixou. Nunca mais me deixou a saudade. E o sol quando desponta logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela. E ela fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade, como faz há 12 anos consecutivamente, agora pela Rede USP de rádio. Mas o nosso negócio, a pedido é música. Cartinha que vem da cidade de Pirassununga. Quem nos escreve pela vez primeira e elogia esta pedida e diz que a capital da cachaça também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, é o nosso gentil ouvinte, senhor Edinardo Lopes. Que satisfação tê-lo conosco, senhor Edinardo Lopes, que quer ouvir com a Sapoti Ângela Maria, em arranjo do maestro Nelsinho, destacando um magnífico coral. Ângela Maria canta, do poetinha Vinícius de Moraes e do musicólogo Ari Barroso, Rancho das Namoradas. Ainda para ele, Edinardo Lopes, da cidade de Pirassununga, do saudoso Stanislau Ponte Preta. Quarteto em si, destacando a voz do Stanislau Ponte Preta na abertura, Samba do Crioulo Doido. Está sorrindo entre as cores da manhã, se abrindo nas flores do céu. O véu das nuvens que esvoaçam, que passam pela estrela morrer, parece nos dizer que não existe beleza maior que o estrela inocente, seu corpo é uma rosa fechada. Em seus seios pudores renascem das dores de antigos amores que vieram, mas não eram o amor que se espera, o amor primavera. São tantos seus encantos que para os comparar, nem mesmo a beleza que tem as auroras no mar. O véu da

e 66-590, São Carlos, São Paulo. Juninho, agora o nosso intervalo. E na volta, em nosso coreto imaginário, Carmen e Almirante e João Dias.